Fala-se muito em Jesus a todo momento. Penduramos crucifixos em paredes e pescoços. Batizamos filhos com seu nome. Evitamos comer carne no dia da sua morte. Na data do seu nascimento, fazemos uma grande festa. Só que normalmente nós esquecemos de convidá-lo. Em algumas práticas religiosas, nós buscamos repetir episódios e palavras dele. Há séculos atrás, o homem chegou a questionar se ele realmente era um ser físico como nós, atribuindo poderes sobrenaturais e criando um misticismo misterioso e mágico ao redor da sua vida. A criatura humana tem mais medo do que crença. Acredita que Jesus é o enviado, mais pelos milagres atribuídos a ele do que pelas palavras e pelos exemplos. Passado tanto tempo, não aprendemos nada. Tudo que ele fez teve o propósito de demonstrar para nós que é possível a transformação, a mudança, principalmente nos conceitos e nas atitudes. Que o reino de Deus está ao alcance daquele que deseja estar lá e que, para isso, segue o ensinamento do Cristo que pavimentou a nossa trajetória, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por ser mais fácil, nós interpretamos que seria necessário apenas pendurá-lo em correntes ao pescoço ou estampá-lo nas paredes, que isso nos colocaria entre os eleitos, nos tornaria bons. Não custa repetir. O bem precisa de obras, de atitude, de ação. O bem é uma força transformadora. É luz que elimina o escuro, a ignorância, o erro. Nosso planeta precisa tanto que nós façamos o bem verdadeiro, que carreguemos Jesus em nosso pensamento, que aprendemos a manifestá-lo através do amor incondicional, entendendo assim o que ele representa para a humanidade, muito mais do que um crucifixo. Ele é o pão da vida, o alimento do espírito, aquele que sacia, que ao aceitá-lo, ele permanecerá conosco para sempre. Que Deus nos ilumine a todos, que assim seja.